Desperta, gaúcho, que o dia vem vir. A noite é bonita e o céu é azul. O amor é o bingo mais lindo que tem, nascido e criado nos campos do sul. É grande a confiança na raça gaúcha, a história da pátria e a gente que faz. Não tem ambições em querências na lua, prefiro no campo o amor e a paz. Na coxilha mais alta, onde o sol aparece, é pousada de sonho, ternura e canção. Eu busco motivo pro povo cantar no tema nativo que brota do chão. Desperta, gaúcho, que o dia vem vindo. A noite é bonita e o céu é azul. O amor é o bingo mais lindo que tem, nascido e criado nos campos do sul. Eu sinto alegria na infância que canta. Não há preconceito, vaidade nem luz. Não vejo fronteira no canto que passo. No sul da América existe o gaúcho, piazada feliz, arrumo da escola, lavouras crescidas, o gado aumentando. Enquanto existir o Rio Grande do Sul, o mundo virá gaúcho.